Então tá certo. Então, olá a todos. Nova aula do curso Como Ouvir Música. Nas aulas passadas a gente falou sobre. Primeiro foi uma introdução geral, depois a gente falou sobre timbre, e comentamos alguns dos instrumentos, a origem da família de alguns dos principais instrumentos de música clássica. E a gente focou bastante na voz, o que foi importante. Realmente a voz é o ponto de referência para entender o funcionamento dos outros instrumentos, a razão deles, o intuito deles mesmo e o seu desenvolvimento. E essa aula a gente vai focar um pouco mais, não somente, mas um pouco mais no aspecto rítmico da música, no ritmo. Então, bom, para começar a falar de ritmo, a gente tem que definir um pouco o que é ritmo, né? E o ritmo nada mais é do que uma percepção de alguma coisa que acontece sucessivamente no tempo, né? Algum evento, alguma coisa que acontece sucessivamente. Moto nel tempo, movimento no tempo, né? Olha, as coisas todas elas têm um ciclo, elas podem acontecer de diversas maneiras na vida da gente, se repetindo de maneira regular ou não, e nem por causa disso deixa de ditar um certo ritmo. Esse ritmo ele pode ser ordenado, ele pode ser mais rápido, as coisas podem acontecer com uma frequência mais intensa ou menor, ou esse ritmo mais lento. A gente pode observar esses ciclos todos na nossa vida. Por exemplo, a gente sente fome, e depois está satisfeito. A gente dorme, depois a gente acorda. A gente está triste, depois está alegre de novo. A gente, enfim, todo tipo de ciclo que acontece com o nosso corpo, com o nosso estado de espírito. A gente observa o ciclo em coisas mais amplas, como os ciclos lunares, a lua está cheia, depois ela vai perdendo luminosidade, vira nova e volta a ser cheia outra vez. As órbitas dos planetas, enfim, as estações do ano. A gente observa isso em tudo. E também um ciclo e uma repetição no nosso próprio organismo, né? A nossa própria respiração é um ciclo. Respirar, inspirar e expirar. A nossa circulação sanguínea também obedece o mesmo tipo de padrão. O nosso caminhar, quando a gente caminha, aquilo é um ritmo em si, um pé, um pé, um outro, e sim sucessivamente, aquilo impõe um ritmo, mesmo que ele seja irregular, né? Então, observa o quanto determinadas coisas que acontecem num ritmo regular e tem uma certa previsibilidade, o tipo de paz que isso te traz, o tipo de estrutura que isso te traz, o chão que isso te dá. Observa o prazer mesmo que dá você saber que você vai dormir no dia seguinte e o sol vai estar lá outra vez. Ou que você, a sua família, você vai lá pronta tal, e eles vão continuar gostando de você. Depende, né? Não sei, mas esperamos que sim. Enfim, procura pensar no tipo de sensação que dá no teu corpo, observar essa regularidade, observar essa constância, tá? E essa constância, ela é muito importante na nossa vida. Agora, se tudo fosse apenas constância, se tudo fosse apenas uma grande coisa de uma regularidade total, onde nada atrapalhasse aquilo, a gente ia também se encontrar rápido num estado de monotonia, né? Porque também é antinatural. Nada nesse mundo, pelo menos nesse nada, continua sempre igual, né? Tudo está o tempo todo sofrendo alterações e coisas que são mais estáveis, um dia aquilo sai do lugar. Então seria completamente artificial você ter uma coisa que não se altera em ponto algum. A regularidade ela traz essa paz de espírito, ela traz toda uma estrutura importante para a gente, mas a gente não consegue concebê-la o tempo inteiro ad infinitum. Um negócio assim que não se interrompe jamais. A gente cairia numa monotonia que seria absolutamente insuportável. Agora, uma pessoa também que busque variação o tempo todo, né, de maneira doentia, seguidamente, nada se estrutura, tudo sempre em mudança, aí você se encontra em caos, né? Aí é o caos total, não se entende mais nada e não consegue se construir nada, não se estrutura absolutamente nada assim. Então é esse equilíbrio entre ordem e desordem, esse equilíbrio entre algo que permanece estável e uma outra coisa que vem e que quebra de vez em quando essa estabilidade, ela é uma virtude humana equilibrar isso daí. Conseguir equilibrar uma coisa ordenada, sólida e que ela não permaneça sempre naquele estado de letárgico, aquela coisa que não sai do lugar. Isso daí é uma virtude humana de temperança que ela é ilustrada na música em absolutamente todos os seus aspectos e no ritmo. O ritmo é mais um deles, né? Ilustra o ritmo. Analogamente à nossa própria vida, procura equilibrar coisas que são o tempo todo repetitivas, o movimento que acontece no tempo repetido, aquilo que se su sucede repetidas vezes, com novidades. O quanto de novidades? Qual é o parâmetro de quanto de novidade que tem que ter para o quanto de mesmice que tem que ter num ritmo de uma música? Olha, isso daí é uma pergunta que para isso não existe absolutamente nenhuma resposta. E toda hora vem algum cara querendo dar uma resposta do que é o equilíbrio perfeito, do que é. E aí no mesmo seguinte momento você vai e escuta uma outra peça que não obedece nada daquilo e é bonito pra caramba. E não tem essa proporção que foi colocada de início. Então isso daí é uma coisa que deve ser vista caso a caso e deve ser apreciada caso a caso. Com o passar do tempo você adquire mais cartas na manga e você consegue então reconhecer essa virtude de equilíbrio e de proporções no ritmo de uma música. Então para voltar um pouquinho no que a gente está falando de ritmo de uma maneira mais geral, né, colocando como o movimento no tempo e coisas que se sucedem como ciclos desde a natureza até o nosso organismo, a gente pode ilustrar um pouquinho essa coisa de movimento no tempo a partir do seguinte exemplo, e depois trazer isso para a música. Por exemplo, o ritmo ele está para o tempo assim como uma linha está para o espaço, tá? Olha só, da mesma maneira que a gente não consegue perceber o espaço na sua natureza essencial, digamos, como entidade, se ele se apresentar assim sem pontos definidos, estabelecidos, a gente consegue conceber, mas não percebe. A gente não consegue perceber um espaço que seja fica o espaço vira uma coisa absolutamente inabarcável para a mente humana. A mesma coisa acontece com o tempo. Hein? Se você pensa um tempo no seu curso, também seguindo o seu curso infinito, a mente humana não consegue perceber isso assim. Você tem a sua noção de tempo vem de eventos que acontecem e marcam determinadas coisas. Se tudo fosse absolutamente estável, assim como se o nosso corpo não mudasse, não acontecesse absolutamente nada, nenhum rumor interrompesse um certo estado, a gente estaria aí no silêncio mais absoluto, na completa ausência de ritmo, né? O tempo não seria percebido, então. Então, olha só, a gente pode imaginar o tempo como se fosse uma linha na horizontal contínua, igualzinha, e aí a gente pode imaginar essa tranquilidade no tempo sem absolutamente nenhum rumor, nenhum distúrbio, aquele tempo que segue igualzinho, sem nada. Então isso seria possível você representar com uma linha contínua. Aí, a partir do momento que você tem alguns, vamos exemplificar com som, porque a gente está falando de música, mas poderia ser algum evento qualquer. Vamos supor um som. A partir do momento que a gente tem um som que interrompe esse silêncio absoluto, infinito, você não conseguiria mais representar esse tempo como uma linha contínua. Ela apareceria com uma quebra, não? Uma quebra onde foi interrompido aquela continuidade, onde foi interrompida aquela continuidade, e ali você dividiria a coisa em duas metades. Se você tiver outro som acontecendo, você vai ter que dividir mais, e assim você teria uma coisa, linhas todas divididas com trechos. Trechos, vamos supor que fossem desiguais. Uma coisa acontece aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Depois aqui, depois... completamente aleatório. Você teria essa linha dividida em partes todas, toda quebrada. Bom, isso é um ritmo, tá? Um ritmo completamente caótico, não deixa de ser. Mas quando esse ritmo, quando essa sucessão de sons aí, ela é simetricamente ordenada, ela obedece uma simetria. E o movimento é constante, aí então nasce o ritmo musical. Olha só. Perceber esse ritmo musical, essa ordem constante que acontece na música de eventos sucessivos sonoros, é uma coisa de ordem completamente física. Que ela deve ser, ela é percebida no organismo da gente e ela funciona quase, a gente sente como se fosse um pêndulo, a gente sente como se fosse um relógio. Quando ouve uma música, existe uma coisa na música que é uma espécie de relógio regular daquelas coisas que vem acontecendo. A gente sente que existe uma proporção ali e isso a gente sente fisicamente, o nosso corpo reage, tá? O nosso pé tende a bater no chão. Só bate palma, enfim, dança. Mas olha, essa batida de pé no chão marcando alguma coisa que está acontecendo de maneira regular naquela música que está sendo ouvida, isso daí é percebido como um pulso musical. Isso daí é um pulso contínuo, tá? Esse pulso musical é importante da gente estar percebendo, porque a gente percebe o pulso musical de diversas maneiras ouvindo a mesma música. A gente percebe um pulso musical mais amplo, uma coisa que se repete e espera um pouco mais para repetir, e a gente percebe um pulso musical mais rápido dentro desse mais amplo. A gente vai explicar tudo isso na prática depois. Mas isso são diferentes níveis de perceber o pulso musical. Cada nível aonde a gente percebe esse pulso tem um nome em música, tá? E tem uma e quando a gente está falando de música em geral, mas em música clássica, esse pulso constante que a gente percebe, esse reloginho, né, que está ali batendo, ele é muito diferente na maioria das vezes da música popular, onde a gente tem um instrumento de percussão marcando esse ritmo, ou mesmo quando não tem, o próprio instrumento de acompanhamento, ele grifa esse pulso o tempo todo, de maneira muito enfática. Com algumas exceções, tem alguns estilos que fogem um pouco disso, e aí justamente se assemelham com essa situação na música clássica. Porque na música clássica, esses pulsos, eles nem sempre são tão grifados. Eles são muitas vezes mostrados de maneira delicada, sentidos, eles são subentendidos às vezes. Mas ele está ali, ele está sempre ali. E eles são flexíveis. Você tem um pulso constante ali que você está batendo o pé, daqui a pouco isso se ralenta, pode ficar mais lento, para, existe espera. Uma pausa, um silêncio, depois volta. ou da mesma forma pode acelerar de maneira proporcional e ir acelerando, pode ter uma aceleração abrupta, de repente o ritmo que estava de um jeito subitamente dobra de velocidade, enfim. A música clássica ela manipula esse elemento rítmico de maneira bastante livre até. Existe todo um rigor para mostrar para o ouvinte qual é o pulso rítmico, para que a música tenha, para que seja sentido, para que exista essa fisicalidade na música, mas ao mesmo tempo ela não pretende essa monotonia que a gente falou anteriormente. Existe uma busca de temperança aí, um equilíbrio. Se uma coisa continua durante muito tempo daquele jeito, estável, repetitivo, você pode crer que daqui a um pouco vai, numa grande obra, você pode crer que daqui a pouco vai existir um momento de ruptura e de contraste, total com aquilo, para dialogar com aquilo, para entrar em choque e dialetizar com aquilo que estava acontecendo antes. E quando você encontra esse novo acontecimento e a maneira que ele contrasta com o anterior, esse é um parâmetro para você identificar uma coisa, uma realização bem sucedida numa obra, né? Isso é um aspecto interessantíssimo e muito bonito, né? A maneira de lidar com o ritmo na música clássica, a flexibilidade. O ritmo procura respirar, não é o ritmo que tem uma batida constante de uma coisa eletrônica assim, que marca metronomicamente as batidas. Ele procura ser orgânico. Ele procura ser orgânico. Muitas vezes o ritmo ele está em função de voz, em música vocal, seja em música coral, ou em repertório de canções, ou em repertório operístico. A música ela está em função de voz. Então é preciso esperar as respirações do cantor, né? E para isso o ritmo da música, aquele pulso que você estava batendo o pé constantemente, ele às vezes tem pequenas vírgulas e você precisa sentir essas pequenas vírgulas. Um excelente parâmetro ouvindo uma para quem está se acostumando agora, começando a ouvir repertório clássico, é reparar essa relação de regularidade rítmica com organicidade, por exemplo, no piano a gente chama de pianotar, né? O pianista que pianota, sim, sai tocando nota sem parar, sem um respiro, acaba o concerto ofegante e tocou uma nota atrás da outra sem vírgula nenhuma, sem ponto, sem. É como se fosse um texto, assim, é um livro do Guimarães Rosa, né? É um negócio assim, aquela coisa que não. Aquele parágrafo sem fim, né? Então isso é importante, isso é um parâmetro importante de perceber. Bom. Vamos seguir então esse raciocínio desse pulso que eu estou falando para vocês, que é percebido com esse pé aí que bate no chão, acompanhando. Esse pêndulo que está sempre acontecendo na música, esses embalos que vêm sucessivos, e a gente vai dizer que existe, olha, duas maneiras básicas e primeiras de reconhecimento direto desse pulso, duas maneiras de sentir esse pulso bem bem básicas, que são realmente as fundamentais. Uma é sentir esse pulso a cada dois embalos. Você bate o pé e a cada duas batidas parece que recomeça algo. E aí ele fica um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Em ciclos de dois, você sente isso acontecendo na música. A cada um, dois, você percebe que existe um acento musical. Alguma inclinação, existe um debruçamento agógico aí nas frases musicais, no começo, nas melodias. Você percebe que a cada um realmente existe algo que comece. Então você conta um, dois, um, dois. E isso daí seria o tempo, a música escrita num pulso binário. Tá. A outra maneira de sentir, bem básica, é a 3, tá? Então, um pulso ternário. Você sentiria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A velocidade aqui não conta, hein? Eu estou falando de sentir em 2 ou sentir em 3. Você pode sentir em 2 lentamente, você pode sentir a música 1, 2. 1, 2, 1, 2. Lentamente você pode sentir rápido, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O 3 é a mesma coisa, pode ser 1, 2, 3, 1, 2, você, ou até, enfim, isso é infinito, né? Pode ser lentíssimo ou bem rápido também andado, esse 1, 2, 3. Não é, esse sentir em 2 ou sentir em 3 não está ligado à velocidade da peça, está ligado a um tipo de impulso físico da peça. É uma característica dela que pode ser expressa em diferentes velocidades, mas é parte da estrutura óssea dela. Não é uma qualidade que vem de cima com a velocidade. Ela é parte da própria estrutura da música. Eu posso tocar a mesma música rápido ou lento, mas ela não vai se eu, ela vai ser em 3 ou em 2. Eu posso, para ficar mais claro isso, eu posso tocar uma valsa bem lentamente ou bastante rápido e nem por isso ela vai deixar de ser em 3. Um, dois, três. Um, dois, três. Ou um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. O fato dela ser em 2 ou em 3 não está ligado à velocidade da peça, hein? Então, este pulso, isso aí que eu estou contando, um, dois, três ou um, dois, pode ser também a 4. A 4 é um pulso musical irmão do 2. Pulso musical. A 4 é irmão do 2. Então temos 2 e 3. E o 4 como um derivado do 2, digamos assim. Esse pulso musical que eu estou falando, que eu estou contando 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esses números, a cada número que eu estou dizendo, cada pulso desses tem um nome em música. O nome disso é tempo. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Isso é o tempo musical. Posso fazer uma pergunta? Pode, faz a pergunta. Não, é porque teve uma hora que você falou que essa marcação da música clássica, ela é orgânica e que a gente não sentiria se fosse pá, pá, pá. Só que aonde se sente isso? Qual é o exemplo contrário a isso? Porque a marcação da música é muito clara. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois, dois, três, três, dois, três. Olha, Então, tá, isso para daí mim isso é marcado. sim, isso daí você sente esse embalo de em dois ou em três ou em quatro, isso daí você sente na própria construção da frase e muitas vezes em um tipo de marcação e de acompanhamento que está na peça, mas ele é muito mais discreto do que uma percussão que marca aquilo com um timbre claro e brilhante que depois que tem um ataque e depois cai para um silêncio. É percebido de maneira mais sutil e ele é demonstrado muitas vezes por acompanhamentos ou até na própria agógica da frase. Isso daí eu vou depois a gente vai exemplificar bastante e eu vou mostrar como é que isso é sentido. Porque existem músicas eruditas clássicas com marcha, tipo Giuseppe Verdi. Ele fazia tudo bem marchado, não? Eu estou Sim, enganada? você vai encontrar marcações mais claras e mais explícitas em música erudita também, e muitas vezes até marcação percussiva, mas isso daí acontece esporadicamente, É que eu sou muito. não é sempre. E é, mas sim, como que você sente esse pulso? É, você vai perceber de diferentes maneiras. A cada peça é de uma forma que está demonstrado isso daí, e é realmente físico sentir isso. É uma coisa bastante clara na maior parte das vezes. E esse pulso, então, mas olha só, esse pulso, como a gente estava dizendo, esse 1, 2, 3 ou 1, 2, isso daí é o tempo musical, tá? Então a gente pode ter música a tempo ternário, a tempo binário e quaternário. Isso é o básico, tá? Vamos colocar o binário como irmão do quaternário. Então, digamos que tem duas maneiras mais simples, que seria binária e a ternária, de sentir os tempos musicais. Tá? E agora, esse ciclo, basicamente a última definição mais teórica que a gente vai dar é a seguinte: esse ciclo de 1, 2 ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, cada um desses episódios de dois tempos, ou três tempos, ou quatro tempos, cada novo ciclo dá uma sensação como se fosse algo que gira e volta para o mesmo ponto. É um ciclo realmente, cada fechada, cada volta que se fecha, começa uma volta nova. E qual é o nome da volta toda? O nome do 1, 2, 3 todo, quando ele começa. Cada 1, 2, 3, vamos supor, no caso de tempo ternário, o nome desse ciclo todo é compasso. O compasso é justamente esse ciclo, que pode ser de três tempos, de dois tempos ou quatro tempos. São os compassos mais simples, tá? Então, essa é a última coisa mais de definição teórica que a gente vai dar. Você tem os tempos, que seriam pulsos, e você tem um compasso que compreende esses tempos. Você tem compassos de três tempos, compassos de dois tempos ou de quatro tempos. Isso daí a gente vai exemplificar e vai sentir aonde estão os tempos, aonde estão os compassos, e vai perceber a sensação que eles dão, tá? A maneira de lidar com determinado tipo de compasso e as construções rítmicas, a sensação que elas trazem. As diferentes cores que isso daí traz para uma obra musical. Olha, para realmente fechar um pouco mais essa etapa teórica, a gente já tinha falado antes, dessa coisa de a música ser a 3 ou a 2, e isso poder ser rápido ou devagar, ou a 4. E isso poder, a mesma música poder ser interpretada em diferentes velocidades, os compassos serem apressados, ou os compassos que contêm os tempos serem apressados ou serem ralentados, ou serem tocados de maneira mais pausada, de maneira mais calma. Essa velocidade com a qual eu vou interpretar o desenvolver aí desses compassos é o andamento musical. Esse é um termo importante, porque ele vem sempre escrito no começo da música, no CD que a gente compra. Quando a gente vai no concerto, isso está escrito no programa de concerto. Você acha ali uma sinfonia ou uma sonata que alguém vai tocar, e essas peças, elas são divididas em movimentos. Isso é outra coisa, mas o fato é que cada movimento é como se fosse uma nova peça. E eles vêm com a indicação de andamento: allegro, andante, adagio, lento, largo, diferentes expressões, que elas não são nomes de música. Elas não são nada mais do que indicações de andamento. Aquilo é indicação de velocidade, e está ligado um pouco a caráter também, porque muitas vezes a palavra vem ligada de outra. E é tudo italiano, né? A linguagem musical, ela é toda italiana desde a Renascença, porque foi lá onde se desenvolveu. Então, a linguagem musical, ela basicamente, até o começo do século XX aí, tudo que você encontra está escrito em italiano. Então, você vai encontrar ali allegro, que é rápido, com brio, com brilhantismo, com fogo. Então, isso daí já dá toda uma já indica velocidade, já indica caráter, temperamento, uma série de coisas da peça. E é isso que vai ditar a velocidade da peça. E não se é a 3 ou a 2 ou a 4. Tem alguma pergunta até agora, pessoal? Nenhuma pergunta? Tá tudo claro. A coisa de compasso e tempo, muito importante. E o que é o andamento destes? Hã? Muito bom. Legal. Então olha, a gente pode começar a falar um pouco disso agora, de maneira mais prática. E a gente vai pegar alguns exemplos. Grande parte dos exemplos aqui na aula de hoje vão ser exemplos do repertório pianístico. É o meu instrumento, está aqui à mão e é o que está, obviamente, mais prático aqui para poder exemplificar para vocês. Mas eles servem plenamente para compreender o repertório orquestral, o repertório vocal. Da mesma forma, o piano é um instrumento que tem uma literatura gigantesca. E portanto, ele se presta muito bem a isso, a poder exemplificar coisas assim e trechos de peças. Vamos falar um pouco então dessa história rítmica, entendendo um pouco o desenvolvimento disso dentro da música clássica. Que começa a nossa música ocidental, começa a primeira, ou pelo menos é a primeira que a gente possui, digamos assim, documentação e sabe exatamente como que a coisa se faz, é o canto gregoriano, hein? O canto gregoriano, ele é uma música que tem características muito específicas, e é uma coisa de uma importância enorme. Você tem ali no canto gregoriano a escrita, ela é completamente diferente da escrita que a gente usa aqui. Ela é, digamos, a mãe da escrita que a gente usa aqui. Ela obedece os mesmos princípios, mas ela tem diferenças imensas. Ela é uma escrita com muito menos precisão, principalmente nesse lado rítmico. Quanto que dura cada coisa, cada som que você vai emitir, quanto dura aquilo? Qual é o compasso, como falamos anteriormente? É ternário, é binário, é quaternário? O que que é? Não tem nada. No canto gregoriano, não é que você o ritmo é solto, é que não existe essa referência, tá? As frases, elas são cantadas de maneira bastante livre. Você não tem nada marcando um pé no chão que te marque uma coisa constante. As frases passam como nuvens, tá? Elas nascem de maneira delicada, elas nascem de maneira orgânica, elas desaparecem de maneira orgânica. Essa característica de não ter ritmo, isso daí é um pouco uma conclusão minha, mas não é possível. Alguém deve ter falado já sobre isso também, porque é um negócio bem, tá na cara, uma coisa dessa. A ausência de ritmo no canto gregoriano, que é um canto que procura mostrar o divino e ilustrar o céu, por assim dizer, uma música que nos leve a ele e que venha de lá, uma coisa que comunica diretamente com o céu. A referência de ritmo, de relógio, de ritmo constante acontecendo, é por demais mundana para essa música. Não existe tempo. Não existe tempo sendo medido no canto gregoriano. Não existe conflito entre coisas acontecendo, portanto não tem outras linhas acontecendo. É só uma melodia, é uma música é monofônica, quer dizer, é uma única melodia e todas as vozes cantando a mesma nota, tá? em uníssono, que a gente diz, né? Vozes cantando a mesma nota. Então é o canto gregoriano, ele tem todas essas características. Seguindo um pouquinho, agora para começar a entender quando começa a existir essa estrutura rítmica que a gente já conhece, à medida que os compositores pretendiam colocar outras coisas acontecendo junto com aquele canto, você já tinha aí um problema sério de não ter um ritmo medido precisamente, porque quando você escreve para dois cantores, vamos supor, e você não tem precisão rítmica entre eles, você não sabe definir, fica muito difícil de obter o mesmo resultado, hein? Eles vão começar a cantar a esmo e cada hora a combinação vai ser diferente. Então, aí você já vê que já existe uma necessidade enorme de fixação de um tempo, além de reconhecimento dessa coisa humana natural de sensação rítmica. Isso tudo foi trazido para a música e encontrou um auge muito expressivo na Renascença com os grandes compositores da polifonia. Polifonia é uma música que tem várias vozes acontecendo ao mesmo tempo. E na Renascença isso tudo era escrito para a igreja e era tudo música coral, sempre música sacra, música coral. Então você tem aí já diferentes vozes acontecendo ao mesmo tempo, uma necessidade de estabelecer padrões rítmicos muito claros e um grande mestre disso tudo é o famosíssimo Giovanni Pierluigi da Palestrina, o Palestrina, um compositor que é o grande mestre da Renascença italiana, que ele é de 1525 e faleceu em 1594, um homem do século XVI. Então ele é um grande mestre dessa polifonia, dessa escrita a várias vozes, com ritmos já muito pré-estabelecidos, muito definidos, só que é música vocal. Então a característica desse ritmo é de ser mais lento, mais calmo. A música para coral ainda, são várias vozes ao mesmo tempo que tem que começar e acabar juntas. Isso precisa de calma, precisa de respiração. Ele ainda tem uma outra exigência, ele tem que fazer entender o texto, porque isso foi motivo de grande discussão dentro da igreja, a clareza do texto, a polifonia atrapalhando a clareza do texto, as diferentes melodias entrando e não se entendendo mais o que a música está dizendo verbalmente. Então ele precisa dar clareza ao texto. Então o ritmo da música de Palestrina, depois a gente dá um exemplo, pois eu encontro aqui alguma coisa para vocês, para mostrar a calma que ela tem, a delicadeza quando acontecem frases um pouco mais rápidas, para não atrapalhar o texto, para não atrapalhar as outras vozes e para que isso seja orgânico, musical. E essa calma, essa coisa que ele está a serviço da voz e a serviço do texto e a serviço não só de uma voz, mas de várias, para que elas estejam juntas com relativa facilidade. Isso daí é sentido na gente de uma maneira. Existe um equilíbrio encontrado aí no Palestrina entre clareza rítmica, pulsação constante, mas que tem ar ali. Os cantores respiram e a própria música respira. Isso daí traz uma espécie de paz para a gente. Ouvir uma música, uma peça de Palestrina, não é ouvir uma longa melodia acompanhada ali de uma orquestra, um cantor, sabe, soltando uma grande melodia assim. Você escuta um coro, várias melodias ao mesmo tempo, e elas tecem, são pequenas curvas. Cada hora um faz uma pequena curva. É como se você, não é olhar um quadro maravilhoso, vamos supor, um retrato. É olhar uma catedral, hein? A sua visão, ela não foca numa coisa só. A sua visão, ela vai de uma coisa a outra. Ela fica de momento em momento passando daqui a ali, você aprecia detalhes, como se fosse numa água, peixes que saltassem, uns pula aqui, outro ali, outro ali, outro. E você vai admirando a coerência desses saltos todos e como um salto obedece o outro. É essa beleza, é esse equilíbrio que você nota ali, hein? É perceber, é se deixar levar por uma nova voz que surge com uma melodia um pouco mais aguda que chama a sua atenção. E olha como aquilo nasce, olha como aquilo desaparece, olha como já vem outra atrás. Olha como isso acontece na vida da gente. Olha como isso acontece em tudo que a gente observa na natureza. Escutar a Palestrina é perceber isso. É viver isso através dele e incorporar isso. Termina as coisas com calma, começa organicamente, tudo segue um ritmo muito vivo. É uma coisa muito viva, não é um robô, não? Depois, seguindo um pouco mais, a gente tem eu vou passar por alguns poucos exemplos e eu vou ilustrar aqui coisas tocadas um pouco para vocês. Eu não tô, não é um curso de história da música, então eu estou passando um pouco, digamos, eu estou passando meio quase que didaticamente através da história da música, mas pulando um monte de coisa. O curso de história da música é outra história, outra coisa, outra história. Aqui a gente vai pegar diferentes exemplos e só seguir uma ordem cronológica só para ficar um pouco mais organizado, tá? Mas vamos entender como funciona esse ritmo na música clássica, como que ele está expresso e o que a gente sente ao ouvir isso daqui, como a gente separa a coisa em compartimentos e consegue formar uma coleção de ideias a respeito daquilo, para que a gente esteja mais equipado, né, para ouvir coisas diferentes e reconhecer. Então a gente vai falar, vamos falar um pouco de Johann Sebastian Bach e o período barroco, né? Johann Sebastian Bach é talvez o compositor mais importante do período barroco e o último. O período barroco começa mais ou menos, dizem, musical, né? Pelo menos na música, o período barroco começa em 1600, exatamente no início do século XVII. Assim, só porque é um número redondo, tá? E ele termina em 1750, porque Bach morre. Então Bach não é a expressão do período barroco na sua totalidade. O período barroco começa muito em função de óperas, começa ali com Monteverdi e óperas suntuosas, aonde os cantores eram verdadeiras estrelas e as montagens eram absolutamente assim, espetaculares. A gente vê isso através de quadros, muita coisa se perdeu, não se sabe exatamente como que se montavam aqueles palcos todos, mas o período barroco tem tudo isso aí. E depois um desenvolvimento instrumental volta à polifonia, principalmente o barroco na Alemanha, e a polifonia é essa que nunca morreu. Mais uma vez, em polifonia é música onde você tem várias linhas melódicas acontecendo ao mesmo tempo, você tem vários cantos ao mesmo tempo, tá? Se contrapondo um ao outro. São como se fossem várias pessoas conversando, todas falando ao mesmo tempo, tá? A experiência é que estejam falando o mesmo assunto e que quando um fala, o outro cala um pouquinho a boca, aí depois. É aí que está o equilíbrio do negócio, né? Mas então agora, Bach é um cara visto como retrógrado, escreve uma música assim grandemente polifônica, assim, realmente grande parte da obra de Bach é música polifônica, e a abordagem rítmica dele é muito especial. Porque em Bach, no barroco em geral, mas em Bach principalmente, eu acho que se a gente fosse resumir a uma palavra a sensação que dá rítmica daquilo, é motricidade. É uma força motriz que faz aquilo como se fosse uma máquina e ao mesmo tempo não é uma máquina, ao mesmo tempo aquilo respira, mas existe algo de contínuo girando que está sempre presente na obra de Bach. É uma coisa muito interessante, e a sensação que isso dá é de uma articulação mental especial quando você escuta Bach. É aquela continuidade, a maneira que ele vai variando aquilo, é tão delicado, é tão inteligente, é tão equilibrado que você vai incorporando isso daí. Ao escutar isso daí, parece que a sua cabeça toda entra em ordem junto com Bach. É inevitável falar desse lado matemático de Bach, essa coisa da motricidade, essa maquininha bachiana que gira aí. A música de Bach, quando ela tem essa coisa contínua que eu estou falando, ou mesmo quando ela é uma escrita polifônica qualquer, ela tem um lado admiravelmente matemático, que é uma coisa de um cálculo sobre-humano, como que aquele homem conseguiu colocar aquilo tudo junto daquela maneira, de forma tão harmônica, tão perfeita. E ao mesmo tempo, é uma música, pô, tudo bem, influenciada por iluminismo ainda, essa ideia de perfeição que o ser humano conquistaria através do raciocínio, essa coisa bem mental. Agora, ao mesmo tempo, é um homem de uma espiritualidade imensa. É um homem com uma. Essa matemática estava muitas vezes na obra dele em função de simbologia. Existem livros e livros, e isso seria um outro curso inteiro, só a simbologia numérica na obra de Johann Sebastian Bach. Então é um homem que, ao fim de cada obra sua, escreve as iniciais SDG, que é Soli Deo Gloria, dedicando a Deus absolutamente toda a sua obra, praticamente. É inevitável você ouvir obras dele, principalmente, vamos supor, exemplos bem claros seriam as duas Paixões de Cristo. Ele escreveu a Paixão segundo São Mateus e a Paixão segundo São João, e você perceber a profundidade de uma obra daquelas. E perceber a devoção do homem, do Johann Sebastian Bach ali, porque é uma coisa de uma força tamanha, seria impossível convencer, assim, de maneira tão acachapante, assim, sem, se aquilo fosse uma artificialidade, ou se ele tivesse, como ele sempre trabalhou em igrejas, estou com igrejas, se aquilo fosse simplesmente uma questão de conveniência, de época. Enfim, essa coisa motriz, essa coisa que gira em seguida, vou posicionar a câmera aqui melhor para vocês verem. Essa coisa que é contínua na obra de Bach, ela aparece o tempo inteiro. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, bem óbvio, seria o primeiro prelúdio do Cravo Bem Temperado. Cravo Bem Temperado é uma obra de 1722, hein? É uma obra importantíssima para os instrumentos de teclado e importantíssima para a história da música, por muitos aspectos. Onde você tem um primeiro prelúdio que é um padrão rítmico que se repete numa constância absolutamente total, e depois no final você tem um pequeno, como se fosse um laço que embrulha um pouco aquilo e que vem para contrapor aquela regularidade total. Essa regularidade total, ela é sempre quebrada como um tapete persa que é construído de maneira impecável, e no meio do tapete persa verdadeiro sempre tem um fio que está ali um pouco ao acaso. Ele está ali pouco para quebrar aquela monotonia. Então isso você vai sempre encontrar. O prelúdio primeiro é bastante conhecido, e percebam a regularidade do ritmo. que não se altera, ele vai trocando de notas e cada vez isso tem uma nova cor, mas existe essa estabilidade rítmica. Isso segue adiante na obra e notem que dentro de uma estabilidade rítmica tão quase que monótona, por assim dizer, você tem variações de estado de temperamento muito, muito claras. Você começa com uma cor luminosa, uma coisa. Quase infantil. Uma pequena questão. Insiste na questão e uma resposta. Alça um outro voo. Encontra um conflito. Uma dúvida. Vai tentar outra coisa. E é melancólico. E se afunda. Segue assim, inabalável, até um final onde para acabar, ele não acaba com a mesma figura rítmica. Apesar de ele manter um ritmo regular ainda, ele vai fazer uma no... ele vai dar um laço para embrulhar aquilo e contrapor aquela certa monotonia no lado rítmico, hein? O prelúdio seguinte, depois a gente tem fuga, é polifonia, eu já falo de polifonia mais tarde. O prelúdio seguinte, prelúdio 2, ele do mesmo livro, do Cravo Bem Temperado, volume 1. Ele tem essa mesma qualidade rítmica de repetição, mas olha aqui como a repetição, ao invés dessa paz e dessa serenidade toda do primeiro prelúdio, ele está mais ligado a uma energia e uma vivacidade, né? Então. Isso segue sem parar nessa peça. E olha. Olha como, dentro de um ritmo tão igualzinho, tudo igualzinho, ele consegue colocar tantos estados de temperamento e praticamente uma frase toda com pergunta e resposta. Tanto início. Mais questão. Isso vai se desenhando, esse jogo entre tensão e relaxamento. Isso é, olha, isso é assim, ouvir música não é outra coisa senão isso, hein? Perceber o jogo de, entre tensão e relaxamento. Perceber que tipo de tensão e que tipo de relaxamento. Então, numa peça dessa contínua de Bach, numa dessas, tem uma outra peça que, se não me engano, era para laúde, eu acho, mas que também é da mesma forma. E mudando de cor, mas existe aquela coisa que se repete o tempo todo. Essa coisa que se repete o tempo todo dá uma coleção de sensações na gente. É a vida toda girando na frente da nossa cara, entende? É a continuidade, é o lado infinito de tudo, em constante alteração e ao mesmo tempo sempre lá. É assim, é... É uma coisa de uma beleza enorme mesmo. É, como o Bach consegue variar dentro de estruturas repetitivas, ritmicamente repetitivas. Sim. Qual que é o padrão do compasso dos dois primeiros prelúdios? Ah, verdade. Os dois primeiros prelúdios, eles são em quatro tempos. Eles são seria o binário. Então você sente... Você sente assim, é verdade, vamos voltar para o assunto dos tempos e dos compassos. Você sente assim, esse segundo que eu estou tocando. Isso é perceptível, né? Eu vou acentuar a nota. Isso se sente com o tempo todo. Cada acento que eu fiz agora, cada marcação é um tempo. Eu vou tocar contando os tempos, hein? Para vocês perceberem. São quatro tempos aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Contando os compassos só, você percebeu o embalo rítmico a cada compasso é um outro tipo de pulso musical, mais genérico, mais amplo, né? Os tempos são batidas um pouco mais constantes dentro, porque óbvio, dentro de cada compasso, alguns tempos. Então os compassos assim, ó. É a cada quatro tempos você sente um novo compasso. Deu para sentir as duas coisas? Os tempos e os compassos. Nesse caso a gente tem uma peça, as duas peças são a quatro tempos. O primeiro é também um, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou mudar o andamento. Andamento. Mas um andamento mais lento. 1, 2, 3, 4. andamento é a velocidade com qual eu toco esses compassos. É normal, já que a gente não está muito acostumado a prestar atenção nisso, a gente não perceber que é quatro tempos, perceber mais dois. Perceber mais dois? É porque o 2 e o 4, é porque o 2 e o 4 eles são muito parecidos. A diferença é que no 2, a cada 1-2 você teria um impulso um pouco maior do que no 4. No 4, existe uma certa hierarquia aí do primeiro tempo, né, nos compassos. Então a cada 1 que chega, você tem um embalo que seria o hierarquicamente o mais importante, né? Então num compasso de dois tempos você tem esse embalo grande a cada dois. No de quatro você teria um grande e depois o segundo, que vem no terceiro tempo, né? Ele não é tão forte assim. Então é uma diferença bem sutil do 2 para o 4, é uma coisa que é de obra a obra, a gente vai percebendo. É uma coisa mais técnica para a interpretação dos músicos. O importante é sentir se é binário, binário quaternário, ou binário quaternário versus ternário. Que as duas sensações são muito distintas. Então no começo o importante é sentir essas duas. Tá? Se é dois, se é em 2 ou em 4, às vezes é difícil dizer. Mas você pode dizer que é o binário quaternário. E a gente encara como binário, porque o quaternário seria simplesmente uma derivação. Tá? Então, seguindo um pouquinho nisso, bom, esse prelúdio depois tem um contraste rítmico enorme. A gente não tocou até lá, mas depois a coisa dobra de velocidade, depois ela se estaciona, para. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo também de Bach, que é uma partita de Bach, uma partita escrita em 1728, uma partita, a partita é, digamos assim, o nome em italiano para suíte. O que é suíte? Suíte é uma coleção de danças. Suíte em música é uma coleção de danças. E uma partita nada mais é do que uma coleção de danças também. Tá? Só que em Bach, antigamente eram danças mesmo. Eram danças de verdade. Hoje em dia, em Bach, já não são mais danças exatamente para serem dançadas. Elas são danças estilizadas. É música que quer citar a dança, ela quer se utilizar de elementos daquela dança, mas realmente ninguém vai sair dançando um negócio desses, e nem na época e nem agora, porque contém tantos elementos mais dramáticos e fortes ali, que roubaria um pouco a cena da dança. A dança pretende uma melodia muito mais constante, agradável, que não tivesse coisas estranhas no meio. E isso daí está cheio de momentos conflituosos, que não são exatamente dançantes. Então, então essa partita eu quero mostrar para vocês porque ela tem características rítmicas aqui muito, muito interessantes. Ela começa com uma abertura. Essas danças todas, elas começam com uma abertura. E essa abertura, ela é a moda francesa, nesse caso, que era uma moda muito pomposa, majestosa. A França não tinha muita coisa dessa cara fofinha que tem hoje. Então eram reis muito, muito grandiosos mesmo. Então as aberturas francesas tinham toda essa pompa. E um ritmo que a gente vai dizer aqui, sentido a dois, tá? O que mais que dá para falar antes de começar a tocar é que existe uma característica nesse ritmo que a gente chama de pontuado. O que é isso? É uma figura curta perto de uma figura longa. Tá, tá, tá, tá, Tá, uma nota rápida e uma nota mais longa. Então, isso, por motivos de escrita musical, a gente chama de um ritmo pontuado. Então, é a abertura da essa partita número 4 de Bach, ela começa assim, né? Esse tipo de pulsação que ela tem e de inclinação rítmica, ela já tem essa sensação de chegada de alguma coisa, de anúncio, de preparação. Essa coisa que anuncia algo, que prepara, existe uma constante sensação de suspensão, de um anúncio de algo que está para chegar, anúncio de algo que está para chegar, é realmente um caráter de abertura perfeito, você aguarda o que ele vai desenvolver em seguida, e essas figuras que se lançam, e dão voltas, a coisa sobe e desce como se fossem ondas e explodem, hein? Depois de tanta... Depois de grande ênfase em tudo isso, o momento de introspecção total ainda dentro do mesmo tipo de escrita rítmica. E depois se resolver numa escrita polifônica, uma escrita a três vozes, uma melodia festiva. Agora é a 3, portanto é dançante. O 3 sempre tem um pouco este lado de dança. Existem coisas que não são a 3, marchas e coisas assim, mas o 3 ele contém um elemento um pouco circular nele. O 2 ele contém um elemento mais conflituoso dentro dele. Uma peça que você sente peça 2, ela tem um lado de conflito que você só percebe quando você escuta alguma coisa 3. Mais festiva e existe alguma coisa que gira, uma coisa mais circular no 3. Então, aqui. Caso está expressando uma coisa mais festiva, uma coisa para não frustrar aquele tamanho anúncio, né, inicial, aquela abertura. Ele contém ainda uma outra característica, esse 3 aqui dessa abertura da partita número 4, que é o fato de ser a três tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Compassos de três tempos. E ele tem três figuras acontecendo a cada tempo. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aqui um pouquinho mais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O tempo todo, praticamente, ele tem. Se não a dobra disso, ele tem três figuras acontecendo a cada tempo. O que isso se chamava na igreja antigamente do tempus perfectum prolatio, que é em três, e isso era encarado como uma perfeição, subdividido em três. Cada tempo mostrado com três figurinhas musicais. Né? Então, essa abertura da partita, ela tem essa qualidade, viu? Muito importante. Seguindo um pouco na mesma obra, ela é uma obra interessantíssima, hein? Ela tem exemplos muito bons de escritas rítmicas da época. Um segundo, eu vou acender mais uma luz. A outra a outra coisa que eu vou mostrar aqui dessa obra é a Allemande. Allemande é uma dança, é a alemã, né? Uma dança alemã. E ela é uma dança, ela é uma dança binária, né? Aqui ela está escrita em quatro tempos, mas é, enfim, eu não quero confundir muito a cabeça das pessoas com essa coisa entre o 2 e o 4. Deixa os 2 e o 4, o 2 e o 4 como se fossem dois irmãos e o 3 do outro lado. Mas aqui vai, tudo bem, quaternária, essa é em 4. É uma dança, e aí você tem a mesma constância, a mesma motricidade do bar acontecendo de maneira muito suave no acompanhamento. E na melodia, aí você tem Bach escrevendo melodia livre. O ritmo é escrito de uma maneira bastante precisa, mas ele induz você a tocar isso de uma maneira bem mais solta. Diferente de... Você já tem uma sensação de poder tocar a coisa de maneira bem mais livre. E a expressividade disso e a beleza está em notar essa regularidade que acontece na mão esquerda, essa constância e a liberdade da melodia que canta em cima disso. Percebe a variação, percebe como eu vou tocar um pouco, depois eu vou tocar contando um pouco os tempos, e percebe como muitas vezes ele não põe nota no primeiro tempo na melodia, ele põe um pouco antes e quando chega no primeiro tempo não... A nota está presa, ela está soando já desde anteriormente, e isso dá uma sensação de suspensão. Percebe o tipo de suspensão que dá isso, o tipo de tensão que isso é criado. A Allemande, ela é mais ou menos assim. Os tempos estão aqui bem estáveis, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. A mão esquerda está marcando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E olha a liberdade da melodia da mão direita. Terminação de frase. Esse sol é feminino. Hã? É feminino. Masculino seria se eu fizesse... Só a diferença entre as duas terminações de frase, a que Bach não escreveu e a que ele escreveu. olha o que ele escreveu. Existe uma tensão doce. É aquela tensão que você, é aquele problema que você sabe que vai ser resolvido. Sensação rítmica aqui da nota quando ela não está no começo de cada tempo. O começo ela está da melodia. Um, dois, no três ela não vai estar. É depois do três. Não vai estar. É sempre sem o não, nunca tem nota de melodia no começo de cada tempo. A nota está presa e olha o tipo de jogo que isso faz com você. A toda a liberdade rítmica que existe aqui nessa Allemande, e ela segue, e é interessante porque é uma peça que tem esse acompanhamento bem doce e depois você tem essa melodia acontecendo de maneira mais livre em cima, e é uma única voz, você não tem polifonia, você não tem conflito aí. Então a gente sente mesmo que é como se fosse a história de uma pessoa só mesmo. Uma voz, uma melodia, uma pessoa. Você sente os dramas dessa pessoa passando pelos diferentes estados de tensão e relaxamento, assim com uma perfeição total. É individual, é íntimo. Eu vou seguir mais uma vez para vocês. Percebam isso. Parte é essa, pelo menos. É uma coisa assim, de um poder dramático, assim, de uma riqueza de acontecimentos. Só de você sentir, escutar uma peça dessa, perceber o pulso rítmico e perceber quando a melodia não está lá e ela chega depois. Isso é uma coisa. E quando ela acontece assim e quando ela não acontece assim. Quando ela te surpreende assim e quando ela faz o que seria o óbvio. Quando ela começa no começo de cada impulso. Nesse caso, é quatro tempos. Aí a pessoa não precisa saber, mas aí eu tenho que saber o compasso. Não! Bata o pé no chão e perceba quando a melodia começa junto com o seu pé e quando não. E quando é no momento que ele está no ar. Entende? Quando é no momento que a coisa está em suspensão e o tipo de tensão que isso cria. Depois, vamos seguir um pouco. Tem, assim, esses exemplos a gente no curso todo vai voltar e dar outra coisa. Essa partita ela é riquíssima, tem muitas outras coisas nela também que seria legal de falar. Seria muito interessante. Mas tem um exemplo aqui interessantíssimo também ritmicamente, que é de um outro compositor contemporâneo a Bach, que é Jean-Philippe Rameau, compositor francês, nascido em 683, morreu em 764, nasceu 2 anos antes de Bach, morreu um pouquinho depois, e foi um cara muito importante porque escreveu muita ópera e escreveu coisas teóricas importantíssimas e essas peças de teclado, que para a época para cravo, obviamente, e tratados de técnica, hein, de como mover os dedos e não sei o quê. Vamos lá, mais um exemplo pianístico. Ele tinha também as suas Pièces de Clavecin, é o nome desse livro, que são peças para teclado, mais ou menos como as suítes de Bach. E ele começa com uma abertura, com um prelúdio. E esses prelúdios franceses, esse prelúdio de Rameau aqui, não tem compasso definido. Não tem. Mas não é como o canto gregoriano, que é uma coisa assim, que tem um intuito de suavidade e de desprendimento da medição do tempo. Ele está muito mais ligado à coisa da ópera. A ópera tem os momentos na ópera que a gente chama de recitativos, que é a hora que a orquestra só toca os acordes e o cantor fala um monte de coisa. Ali é para a história correr, para a história andar. Se for só cantar, vai demorar muito. Então ali a história anda, os recitativos. Eles são cantados também, mas são mais apressados e é mais livre, porque o cantor está falando. É praticamente uma fala acompanhada. E tem um peso dramático do que ele está falando. Então aqui é um tipo de drama muito mais operístico do que pro religioso, né? Mas é livre, da mesma forma. Então o prelúdio do livro 1 da Pièce de Clavecin do Rameau começa da seguinte maneira, né? Thank you. livre, a gente não sente uma marcação de compasso definida, mas a gente é induzido a perceber a sensação de suspense e para onde que o intérprete vai, para onde que esses acordes vão, para onde que essa melodia está indo, qual é a próxima coisa que vai acontecer. É isso que a gente fica pensando nesse momento. Você tem uma introdução escura, sombria. Para onde vai isso? Mais tensão. Precisíssimo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Percebe como a sensação de ter ritmo é bom? Assim, a suspensão que a gente fica sem isso, né? O tipo de ordem que acontece aqui e o tipo de sensação física que isso traz, ao contrário de uma suspensão, eu não sei pra cá. E a tudo. Que o compasso é claro, a beleza das harmonias, a maneira para onde os caminhos que ele vai tomando são cada vez mais bonitos. É uma coisa mesmo, é uma obra-prima isso aqui. Bom, seguindo um pouquinho nos exemplos, a gente vai pegar agora uma peça de um exemplo de Mozart, tá? Vamos para o período clássico na música. Bom, qualquer hora a gente faz uma aula para falar de vida de compositor, e a vida de Mozart é certamente uma das mais interessantes e mais impressionantes também, né? É um caso de um prodígio como nunca se viu, talvez, uma coisa parecida. Pelo menos no mundo das artes é de uma raridade total. Vamos pegar aqui uma das sonatas dele para piano, um primeiro movimento de sonata para piano, aonde a gente tem aqui um ritmo A3, porém isso não é uma dança. Tá? Isso não é uma dança, isso é de caráter brilhante, é de caráter elegante, mas você não sente aí impulso de movimento de dança. E aí isso obedece um padrão muito especial do classicismo e uma coisa que deve ser percebida com muita atenção e que explica muito da música do período clássico, que são as coisas feitas a quatro etapas. As quatro etapas seriam quatro compassos. Nesse caso, os compassos são a três tempos. Então, a cada ciclo de quatro compassos com três tempos, você tem o início de uma nova coisa. As frases todas duram, todas não, a estrutura básica é durarem quatro compassos. Então a gente tem o início dessa sonata em Fá maior, ela foi composta em 1778 e ela começa assim. Acontece, em primeiro lugar, isso é A3, isso não é dança. O 3, quando ele não é dança, ele é sentido como uma coisa doce, arredondada, feminina, maleável, flexível, circular. Ele tem todas essas notas, hein? Todas essas qualidades. Então aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. E olhem como é sempre de 4 em 4 compassos que Mozart faz uma nova frase. Ele vai quebrar essa monotonia, não é o tempo todo isso, mas isso assim obedece uma regularidade impressionante. Primeiro, eu vou contando os compassos. Um, dois, do três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, compassos, quando não tem essa coisa de quadraturas, ele é a velha história também do 1, 2, 3, coisas que acontecem em três etapas no sentido igual foguete para lançar, o tiro, 1, 2, 3, fogo, a Quinta Sinfonia, 1, 2, fogo, assim, a terceira vez a melodia deslancha, a coisa acontece, a coisa se resolve. Então, quando não é, a gente percebeu que no começo foi certinho com os quatro compassos, hein? Tudo funcionando em quatro compassos. E a partir daqui. Então, aqui. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Sempre a mesma coisa. Segundo, terceiro e vai. Aí volta para a mesma história dos quatro compassos. E um novo tema, uma nova melodia, tema de grande importância. O primeiro. E agora o segundo na música. Melodia, existem temas em peças que eles são mais importantes do que outros. É o primeiro é o mais importante de todos e depois o segundo, no caso de uma sonata como essa. Isso depois, mais para frente, a gente fala quando falar de formas musicais. Mas aqui a gente entra com o segundo tema e de novo a história dos quatro compassos. Um, dois, três, quatro. Mesma história, tudo em quatro compassos. Um, dois, três. Essa melodia aparece lá do Nemobi, né? Lá do então é. Esse tema a quatro compassos, por que a gente está falando dessa coisa do quatro compassos? Qual é a importância de saber numa coisa dessas? O que que. Isso é uma coisa técnica? Isso é só para um músico analisar que é de quatro em quatro? Não, isso daqui é uma explicação técnica a respeito de algo que é percebido pelo ouvinte como proporção perfeita. Aonde está, no caso em Mozart, essa proporção que sempre se repete? Onde está no classicismo? Existe um porquê disso que acontece a cada quatro novos impulsos, começa uma nova etapa, uma nova frase. O classicismo é o período da clareza, é o período da coisa mais pura, da coisa mais proporcional, da beleza mais pura possível. Então isso em Mozart tá ilustrado assim, está ilustrado de muitas outras formas, mas quando você tem frases que são começo, meio e fim, você basicamente tem elas em quatro compassos. E quando você tem coisas que se lançam para um final, você pode ter em três etapas. Outra coisa interessante que acontece percebendo ao ouvir, por exemplo, Mozart, é ouvir as perguntas e respostas, o diálogo que acontece ali. Então, olha só, o primeiro tema ele começa assim. Primeira parte dele, ritmicamente em três, estável e doce. Tá. Podemos dizer que é um primeiro tema feminino. Depois ele tem quatro compassos em seguida para contrastar com isso, de caráter completamente diferente, bastante mais masculino, seco e reto, por assim dizer, que é. Aqui é só quatro. E vai continuar. Uma coisa contrastando com outra. Olha a pergunta e resposta. Nova figura agora. Uma variação dela. Tá tudo muito bem aqui, tudo muito azul. E de repente, Mozart se vira, mostra a bunda pra plateia e sai dando risada. Perdão, e a coisa toma uma cor completamente diferente, bastante mais escura, mais intensa, mais dramática. O equilíbrio desse dramático que vai até aqui é contraposto ao segundo tema de grande doçura. E uma variação dele. Enfim, as coisas elas se põem como perguntas e respostas e como variações das mesmas. Você coloca um elemento e depois, em seguida, você tem o mesmo ornamentado de uma maneira diferente. Você tem a coisa trabalhada de uma maneira mais enfeitada, né? Então aqui você continua nesse... O ritmo daqui, a gente está praticamente bem estável. Essa figura mágica, né? Ritmicamente surpreendente, porque você estava numa melodia tão doce. Esse ritmo cheio de espaços e a mão direita tocando no contratempo, né? Porque é no espaço vazio dos tempos. Os tempos estão aqui, olha só. O tempo tá, o tempo tá na mão esquerda. Um, dois, três, um. E você tem a mão direita com acompanhamento no espaço vazio entre a cabeça desses tempos. E olha a sensação rítmica que isso provoca, olha o tipo de ansiedade que ele te traz quando ele coloca um negócio desse no meio de uma peça. Surpresa total o ritmo desses, né? E depois você tem frases de finalização. Essas frases é obviamente uma repetição, uma variação do segundo tema, que é esse ta ta ta. Aqui ele coloca como esses momentos de grande piedade na obra, são gestos de piedade. Olha a maneira como isso se debruça para uma resolução. Dessa sonata. Então no classicismo a gente vai sempre encontrar esse tipo de quadratura, de tipo de coisa, de tipo de estabilidade, de solidez, baseada em quatro, de quatro em quatro compassos, frases a oito compassos que tem quatro para a primeira parte da frase, quatro para a segunda parte da frase. o tempo todo, como se fossem frases ditas mesmo, que a cada quatro compassos você tem um ponto, nova ideia, um ponto, nova ideia. E isso dita um ciclo nesse tipo de obra. Isso dita um certo tipo de movimento aí enfim, passa para a gente uma sensação de proporção muito palpável. A sensação de proporção do classicismo é muito palpável. No barroco, muitas vezes, ela é imensa, mas ela muitas vezes escapa um pouco a nossa compreensão, aonde ela está, porque além de ter sido um período mais longo, compreende gêneros muito distintos. Então, em Mozart, a gente vai sentir isso em essa coisa a cada quatro compassos, uma nova frase. E muito embora isso pareça ser um comentário mais acerca da forma musical, da melodia, né? Isso tem muito a ver com o ritmo, porque implica em um tipo de ciclo, implica num tipo, numa maneira de voltar a perceber determinadas coisas incidentes, e isso gera alguma coisa na gente. Essa coisa que se repete dessa maneira tão, tão regular. Tá dando para entender tudo que eu estou demonstrando até agora? Ou tem alguma coisa que não tenha ficado muito claro, algo que eu disse que não foi percebido? Tá. Então tá bom. Então vamos continuando um pouco ainda no classicismo. Outro, né, autor muito importante. A gente acaba falando nos autores mais importantes, mas e deixa de lado tantos outros e acaba para o grande público, né? Parece que só existiram esses. Eu vou falar agora de Ludwig van Beethoven. Então, classicismo, Mozart, Beethoven. Às vezes as pessoas falam em Haydn. Tem muitos autores. Os períodos são repletos de compositores. Esses compositores são os mais célebres, sem dúvida nenhuma, mas vale muito a pena estudar a história da música mais a fundo e começar a descobrir os autores que não são, por exemplo, no classicismo, que não são Mozart, Beethoven e Haydn. E descobrir não só pérolas maravilhosas desses autores, músicas incríveis, como também, às vezes, descobrir autores mais fracos e entender por que Mozart, Beethoven e Haydn são tão respeitados, né? Foram tão importantes, para a gente ter uma noção de proporção mais clara. Então eu vou demonstrar um pouco da escrita rítmica de Beethoven. E eu escolhi aqui duas introduções de sonata, só isso para o pessoal. A primeira são duas sonatas do mesmo período, escritas mais ou menos entre 1803 e 1806. Beethoven, um compositor que nasceu em 1770 e morreu em 1827. Esta primeira sonata é de um momento onde digamos, é o Beethoven vitaminado, né? É o Beethoven cheiradão. É o Beethoven assim mais energizado possível, tá? É um Beethoven que a característica da obra já não está mais tão preocupada com uma certa didática. Porque muitas das sonatas de Beethoven eram escritas para, às vezes, bons amadores conseguirem tocar, e ele tinha isso em mente. Mas quando ele escreve esse período aqui, quando ele escreve essas sonatas, ele já não está mais interessado nisso, e o desenvolvimento do instrumento é enorme. As coisas que ele explora são realmente muito, muito inovadoras, muito diferentes. É um piano orquestral. Você vê que o tempo todo a referência. Isso daí é um comentário em relação às sonatas para piano de Beethoven em geral. A referência é muito à orquestra. Depois, essa aula a gente está mais voltado ao repertório do piano, que eu estou demonstrando coisas ao piano, mas tem aulas onde a gente vai falar mais do repertório orquestral. E uma aula específica para sinfonias de Beethoven eu acho que vale muito a pena, porque é uma coisa importantíssima. E agora aqui, ao tocar sonatas e exemplificar sonatas, eu penso muito nas sinfonias, porque elas estão o tempo todo ilustrando a orquestra. E essa primeira, eu vou começar, é dessas sonatas mais virtuosísticas de Beethoven, é a sonata chamada Waldstein. Recebe o nome desse conde, que é duque, acho, duque de Waldstein, a quem ele dedicou a sonata, porque era um grande patrono das artes. E amigo de Beethoven, ele dedicou essa sonata a ele. E mas o número de catálogo dela é Opus 53. Esse primeiro movimento recebe a indicação de andamento, ó, igual eu tinha falado antes, Allegro com brio. Exatamente o exemplo que eu tinha dado no começo da aula, né? Então ela começa assim, essa sonata. Mostra aí coisas rítmicas para a gente perceber, muito presentes. Ela tem esse andamento a quatro tempos, pulsantes, com duas figuras por tempo. Então é um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois. Agora, olhem a particularidade, o tema melódico de Beethoven. Beethoven é um compositor que escreve. Ele não é um compositor que escreve longas melodias em 90% do tempo. Aqui e ali ele faz porque sabia fazer, sim. Mas em geral ele pega células pequenas, figuras musicais curtinhas, como se fossem pequenos tijolinhos que a partir daí ele constrói uma pirâmide. E aqui não é diferente. A figura nada mais é do que. Como se fosse um outro instrumento, um sopro ecoando isso. Então, você tem mais uma vez aqui para vocês ouvirem o tema da Waldstein, com um ritmo bem regular. Vez aqui a gente vai encontrar também, por ser classicismo, aquela história dos quatro compassos. Então eu vou contar os compassos. Primeiro eu vou contar os tempos, para mostrar que é por quatro, é um compasso quaternário. Depois eu vou contar os compassos. E aí vocês vão ver as coisas acontecendo a quatro momentos. Então, primeiro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Só se eu contar de 4 em 4 compassos. 1, 2, 3, 4. Outra coisa. 1, 2, 4. Vou contar de novo. E depois isso se repete com uma variação entre as mãos, que é um trêmulo que adiciona um pouquinho essa sensação de tensão dura do início, essa sensação de conflito e de guerra, ela é alterada um pouco, na minha opinião, por uma sensação de mais ansiedade e movimento. É um pouco mais doce e um pouco mais movido. Então a gente parou aqui. Espera, o ritmo se desfaz e volta. Chegou num ponto culminante de tanta movimentação rítmica e de tanta intensidade de notas, você tenha mais tensão e um grande rodamuinho, um grande momento caótico. Onde as coisas estão um pouco deslocadas, a gente não sabe muito onde é o chão e aonde que ele vai, para onde ele está nos levando, e ele está nos levando para o segundo tema, que é contrastante e doce, e ao contrário da coisa pontuda do início, é coral, é quase que vocal, é redondo e é calmo, para contrastar. Olha a maneira que Beethoven contrasta as duas coisas, o primeiro e o segundo agora. O segundo tema é apenas aqui, olha. Quantos compassos dura? Resposta óbvia, não? Quatro. Um, dois, três. Resposta mais solene. Olha como quando ele coloca a figura A3 aqui, existe uma doçura em ele colocar algo a três notas por tempo aqui nesse caso. Porque a gente está em, assim, vou contar os tempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora, a cada 1, 2, 3, 4, entram três notinhas. Olha como sentir a cada 3, olha o tipo de redondo que dá, olha o tipo de sensação circular que é sentir isso a cada 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ele em seguida começa a deslocar as coisas todas, porque ele coloca uma nota, não está escrita para ser acentuada, mas ela está um pouco isolada no segundo tempo do compasso, não é no começo do compasso, do 1, 2, 3, 4, e isso dá uma sensação de deslocamento estranha e cria uma tensão na gente, que a gente fica esperando para ver quando que isso vai chegar em algum lugar, aonde é que ele quer chegar com isso. Então, começa aqui... Olha, um tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É no 2 e no 4. Sonata fora, é uma sonata que tem a sensação de ritmo o tempo todo muito presente, muito forte, um pulso muito constante, e que ele se altera de vez em quando o tipo de temperamento que ele passa pra gente, porque muitas vezes a coisa está sempre, obviamente, sempre a 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas de vez em quando, no meio desse 4, a cada tempo, ele põe 3 notas. E essas 3 notas, a cada tempo 3, coloca uma docilidade na coisa. Então, perceber ao escutar a Waldstein, que é uma sonata importantíssima para piano de Beethoven, e notar quando ele entra com 3 figuras por tempo, ou pelo menos intuir quando a coisa ficou mais doce, e depois poder verificar que você, contando os tempos, você nota 3 notas, é uma constatação interessante, porque a partir daí você pode estabelecer a tensão e relaxamento muito claro para você já. A partir do momento que ele coloca figuras a 3, na maior parte das vezes, tende a um relaxamento. Ele se encaminha para uma tensão dentro disso ainda, que a gente sente, por muitos outros motivos, e depois, no auge de tensão, ele volta para a coisa do jeito que estava antes e aí relaxa. Olha, não existe uma regra universal a respeito disso. Existem conselhos práticos que, assim, o 3 dá uma sensação de alguma coisa circular e mais redonda. O 3 dá uma sensação de algo que se move e se flui de maneira mais constante. E o 2, ou 4, é uma sensação mais dual. É uma coisa mais, mais mundana, mais humana. Bom, a gente pode seguir com exemplos e mais exemplos, entrar nos outros períodos, entrar na liberdade do romantismo... Mas eu vou ir guardando essas coisas um pouco para aulas próximas, e eu vou só recomendar um pouco para as pessoas algumas coisas, tá? A respeito dessa aula mesmo. Lição de casa. Ouçam esse tipo de regularidade rítmica e como que se brinca com ele. Eu vou dar uma... Para o pessoal que pegar a aula aí, dar uma listinha de obras, assim, desses dois períodos que a gente comentou, que são, assim, conhecimento básico, sabe? Coisas que tem que escutar básicas. A Quinta Sinfonia de Beethoven, o Terceiro Concerto de Brandemburgo, Concerto 23 de Mozart, Sinfonia 40 de Mozart, Sinfonia Londres de Haydn, enfim, coisas assim. Vamos dar umas 5, 6 coisas que são realmente lição de casa. Próxima aula, a gente provavelmente segue comentando essa sensação rítmica e já vamos para outros assuntos, mas vai precisar ainda bastante tempo para a gente falar do romantismo, porque no romantismo toda essa sensação rítmica começa a se alterar e existe uma liberdade e uma flexibilidade enorme. Depois, no século XX, nem se fale, onde o ritmo ele é praticamente um dos principais pontos de foco, né? Obviamente, a harmonia, os acordes são estranhos, a sonoridade é toda esquisita, mas o cuidado com o ritmo é uma coisa sempre que procura sempre se alterar a cada obra. Essa é uma dificuldade de ouvir coisas do século XX muitas vezes, é que não existe uma linguagem comum, existe a linguagem de cada compositor. Então, esses períodos que a gente ouviu aqui, pelo menos o barroco clássico e o romântico, que a gente não ouviu, mas ele também, existe uma linguagem em comum aí que a gente pode observar coisas um pouquinho mais universais que se aplicam a grande parte das obras desse período todo. Então, eu espero. Será que alguém tenha mais alguma dúvida, alguma coisa para amarrar isso, essas obras todas que a gente exemplificou? Tem alguma coisa que ficou no ar, alguma sensação de não? Então tá bom, gente. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.